62 com o noite autorizado Guarulhos, mira 360, que é aquela pista na zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pesulo, na zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, e transponder 5553. 620, décimo 8. Seu apronto, pushback, acionamento, 6251. 4. Senha 251, não estou autorizado, senhor Protáxi. Salvador, Copilta 3171, confirmando. Negativo, 3171. Para cópia também, chame o solo em 121 decimal 9. Obrigado. Solo, Salvador, bom dia, 3171. Então, 3171, muito bom dia. Prepara a saída da Euleda Motiva, aguardando cópia. Ah, sua escuta, obrigado. Saia 251, estou autorizado o táxi em dia com zero no zero. Chama a torre 1895, hoje centímetro no 014. Tá, 3171, está pronto, cópia? 3171, perfeito. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva direita. Saída da Euleda Motiva. Via Upenulu 10, Taubaté. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5561. Copiou, 320, autorizado Guarulhos. Da Euleda Motiva, Perzulu 10 até Taubaté. 120, decimal 8, controle, acionado 5561, TAM 3171. 3171, cotejamento correto, chama pronto, se tiver acionamento. Tá. Cola pista no zero, vento 290 graus, 032. Tá, 6251, decola 265, chama o controle, 1208, bom voo. 208, bom dia, chama 6251. Salvador, é o chama 6251, cruzando agora 2800 tanques. Da Helena Monte. Quero autorizado o diretor Leidão. Possibilidade voar direto Leidão, senhor. O Chiné 6251. Salvador, é o Xané 6251. Prossiga, Xané 6251. Cruzando agora 3 mil pés, da Helena Mota. Copiado, foi dado o contato do radar, subindo para o 360, direto Leda. Grato, 360, agora direto Leda. O Xané 6251. Arizona 71 para Fortress, novamente no 06. 3171, estou autorizado, senhor Pronto Táxi. Autorizado, senhor Pronto Táxi. Solo, bom dia, o homem está ótimo, 98. Prossiga, o seu 98 aqui. Isso é bom, do parque 3 para o parque principal, posição 04. Oscar 98, que está autorizado do reboque, terceira do parque 3, apontando para ingresso parque 1. É 251, do presente e vou direto ao Ognave. Ognave, para o centro Recife, frequência 1251 e alterna 133 de sinal 25. Canabé 251 no controle. Também Recife, frequência 1251. Solo 3171 para o 7094 a bordo. Arizona 71, estou autorizado táxi de Apache 1, Taxi India, espero no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro no 014, poderia confirmar a alternativa e autonomia? 014, Galeão. 4 horas, né? E ainda segue o ponto de espera com a torre 295, obrigado. Grata, bom voo. Para o controle? Celta, prossiga. Da posição do Romeu, do Eu chame o ator na frequência 118.95. Tango Yankee Delta, guarda a direção de Chebol aqui. Torre uma boa, Tantre 171 na próxima ponta de espera pronta. Cruzão 171 na linha, decola, piscina 0, vento 300 graus, 032. Cruzada, linha decolada, Tantre 171 no Castelo no 0. Pode ficar no meu índice, autorizado ingresso no pátio 1, no posição 04, assunto na reporta, por gentileza. Então, no meu índice, autorizado ingresso até a ponte 4, pode parar o tempo. Bom dia, 3171, decolado 4.6, chame controle, 1-2-0-8. 3-0-8, bom dia, 3171. Tango Yankee Delta, autorizado início do reboque, bate 3 até a posição 0-5, reporta terreno. Bom dia, 3171, contato radar, supra nível 3-2-0, direto Leda. pista 92, aqui. Da Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Contínua primária? 1251. 125, decimal 10, alterna 3325, uma boa, 113. 171, bom dia. Galeão 961, estou autorizado Galeão nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída da El, Lenda, Irume, e apenas 2857, moço. Controle salvo do Opera 120258, transponda 5572. Autorizado 360 para Galeão. O 961 no cotejamento correto, seu pronto pushback no meio. Revolver, Change também aqui, Delta.